Oh, Porto de Lisboa, onde chorei uma tarde, pensando na partida do pai do meu pai. Frente a uma barca velha, de vencido velame, gasta pelas ondas, gasta pelas viagens, vi o meu avô atento, percrutando mares. Ele procurava países para suas vontades, para embalar o sonho e domar a sua coragem. Oh, Porto de Lisboa, onde chorei uma tarde. E depois, libertado do pranto que se refaz, romântico, solto, ágil, entrei numa carruagem desengonçada e velha. Pedi que me levassem ao Loreto, ao Rócio. Procurava um personagem de Queiroz pelas ruas. Um encontro nas ruas, sombrias como o beijo que do mistério nasce. Perscrutava portas, galerias e passagens. Janelas entreabertas onde o amor cantasse. E no fundo de um carro com cortinas pretas, vi aquele casal que hoje reacende o romance. E em soar as doces badaladas, as sombras inclinavam-se. Noite deslizante, Lisboa e entregar-se entre o meu louco anseio e os candeeiros da rua. Ficaram para sempre gravados os amantes. Oh, Porto de Lisboa, onde chorei uma tarde. Lisboa, romântica, oh pai do meu pai.